selvagem, o toque da sofrência. Portal do Arrocha. Uma e 15 da manhã, tô te esperando no mesmo lugar. Já passou do horário combinado, eu tô preocupado sem poder ligar. Será que você está com ele, inventando uma desculpa pra poder sair? Ou será que você tá com medo de fugir? Vem logo me ver, vem matar minha vontade, vem logo me ver, nem que seja 10 minutos de prazer. Porque o que eu mais quero é ficar contigo, por você vale de tudo, até correr perigo. Já 10 minutos de prazer. Porque o que eu mais quero é ficar contigo. Por você vale de tudo, até correr perigo.